Se o verbo é a bala, a arma é o microfone. Não sou mais um otário que o sistema consome. Rimando e protestando por todos os irmãos. Se o verbo é a bala, a arma é o microfone. Não sou mais um otário que o sistema consome. Rimando e protestando por todos os irmãos. O trem descarrilhou, não há como parar. Aí sistema tenta a sorte, vamos ver quem vai ganhar. Nessa guerra minha voz não irá se calar. Se é a bala na agulha, eu sou a bomba nuclear. Sou a periferia, eu sou o seu assombro. Se tentar fechar as portas, com certeza eu arrombo. O guerreiro da falange que te desafiou. Se te chamam de doença, me chamam de doutor. Sou imune a seu veneno, aí nem tente me picar. Se pensar que morrerei, é você quem morrerá. Andou dizendo que é mais forte do que eu. Entre Davi e Golias, quem foi que venceu? Então você é mais um nessa rebelião. Uma força pensativa se une da multidão. Eu sou contra você, perfeita arma letal. Fui criado pra lutar contra a justiça social. Acaba de cair ao ouvir a minha voz. Sou seu pior pesadelo. O carrasco, o algoz, a guilhotina que cai em sua cabeça. O cara que te ataca em legítima defesa. Em meio ao seu domínio tomamos o nosso espaço. Invadimos sua área e fazemos um arregaço. É o réu no julgamento, o júri que vai te julgar. A mão que acende o pavio só pra te detonar. A luz da escuridão que ficará acesa. Aqui já tá a ser pelo povo em defesa. Se o verbo é a bala, a arma é o microfone. Não sou mais um otário que o sistema consome. Rimando e protestando por todos os irmãos. Se o verbo é a bala, a arma é o microfone. Não sou mais um otário que o sistema consome. Rimando e protestando por todos os irmãos. Segundo round, se liga aí, vou chutar o balde. Nessa luta pode crer, eu ganho por local. Ri em sua frente quando me pedir revanche. É o fraco de neve, eu sou a avalanche. O que temia muito tempo chegou. Rap Curitiba, o intruso invasou. O filho rejeitado que ninguém adotou. Andando com as suas pernas, provando seu valor. É, queira ou não queira, vai ter que me aturar. Pois agora, sou vaso ruim de quebrar. Chegando pra somar, não diminuir. Aí, senhor sistema, prepare seu fim. Eu sou a profecia, escrita na favela. O pobre que deseja uma nova era. O negro, de sangue e coração, para o poder. Com união de todas as raças em uma intenção. Melhor se preparar, sou seu apocalipse. E se precisar, me transforme em um eclipse. Entre sua mente, tiro sua paz. E só estou começando, sou seletivo. Voraz, tenho a chave para as mentes que aprisionou. Eu sou o pai, o filho, o tio, o avô. Que se sente revoltado com o salário mensal. E se agora planta o vento, então colha vendaval. Se o verbo é a bala, a arma é o microfone. Não sou mais um otário que o sistema consome. Rimando e protestando por todos os irmãos. Se o verbo é a bala, a arma é o microfone. Não sou mais um otário que o sistema consome. Rimando e protestando por todos os irmãos. Sou ódio, sou vingança, o fim da esperança. O negro discriminado, o choro da criança. O júri que tá formado, a decisão final. Sou seu pior pesadelo, Robin Hood verbal. Aí playboy, eu sou ladrão que vai te surpreender. Que rouba seus pertences pra sobreviver. O velho aposentado que já não aguenta mais. O filho viciado e o desgosto dos seus pais. Posso ser rebelião, vista na televisão. O inverno mais frio da cela do ladrão. O último sinal, apocalipse final. A verdade escondida no preconceito racial. Eu sou a paz, eu sou a guerra que bela na favela. Família brasileira que vive na miséria. O jovem sonhador que já virou bandido. Que rouba pra comer na cidade sorriso. Eu sou verdade, eu sou mentira, acredita no Brasil. E conta o sistema sendo o vazio. E quem não viu vai ver sistema explodir. Revolução verbal pra te destruir. Enviado por Deus, guiado pelo microfone. Não sou mais um otário que o sistema consome. Se o verbo é a bala, a arma é o microfone. Não sou mais um otário que o sistema consome. Rimando e protestando por todos os irmãos. Se o verbo é a bala, a arma é o microfone. Não sou mais um otário que o sistema consome. Rimando e protestando por todos os irmãos. Desgatilhado o microfone na mão. Palavra vale, tiro, tenho muita munição. Além de gatilhar, o microfone na mão.